that. Uno 333 da cola 15, chama agora o controle em 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, agora 335. Com 333. Controle Salvador, agora no 333, de coluna Dayon. 33, contato, radar, decolagem, submantém 360 no perfil da EL. Perfil da EL 360, vou no 333. Golf X-Ray, chame o centro Recife nas frequências 1251 alterna 3325. 1251 3325, acho que está acontecendo aí, papai. Zero, acionado, pronto para o táxi, com 48 no POB, 4 horas de autonomia, alterna Aracaju. Táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, triple 5490. Ok, via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, 5490. Correto. Salvador, uma boa tarde, o Xaner 6320, está livrando a pista. 6320, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 6320. Vi táxi em frente, vai reportar antes da Juliette para ingresso ao pátio, 6320. Trip 5490, inicie seu táxi, reporte para ingressar no Pátio 1, 5490, reporte para ingresso no Pátio 1. Ok, já iniciou, o táxi vai reportar para ingresso, 5490. 6320, ingresso via Juliette, portão é o 612, 6320. Ingresso Juliette, 612, 6320. Romeu Oscar Bravo. 390, está visual com o tráfego da Avianca aqui na frente para ingresso, pode ser que bom. Ok, prossiga via pátio 1 India Alpha no posto de espera, torre 1895, 5490. 5490. 3325, agora uma tripla 3. Salvador, Oxiné 613 no 5, na posição 8 para o pushback da sala. 613 no 5 na 8, autorizado, reporte para o táxi. Reportaremos, obrigado. Papa Tango, Mike, Papa Lima, prossiga. 5490, boa tarde, autorizado alinhar e decolar da pista 10, o vento 120 graus com 13 nós. 4, 9, qual o nível que o senhor propõe até o destino? Suba inicialmente ao 0. Suba em condições visuais até o 085. 085 na proa de Dimmer, aguardando a aprovação do seu plano para o centro de Recife. Acione inicialmente 0122. 0122 para fora, 0857, autorizado a receber. Ativo, desça para 12 mil pés, livre aproximação, altímetro 1014. Informe estabilizado no localizador. 14, 10, autorizado. Aqui, só para informação, foi questionado ao Oscar Dalquino devido ao mesmo estar transportando enfermo, ok? Mesmo respondeu, inicia o táxi agilizando e reporte para ingresso no 7. Lima, Aquilo Zulu. Mike Papa Lima, acione código 5124, suba e mantenha o 300. 5124, então para o estimativo, mantendo a progidina. Controle Salvador, boa tarde, TRIP 5490. TRIP 5490. Contato na retornada da colégio, suba e mantenha 200, perfil Momo. 200, perfil Momo, você libera da restrição do nível 190 até a 15ª milha? Afirmo, tá livre. Gente, livre, obrigado. Oxenê 6326, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, chegada na área. 050 na Marinha, Lima Kilo Zulu segue o Oscar Hotel Kilo como número 2, reporta no ponto de espera da Papá. Estabilizar no localizador Web 5857. Web 5857, complete a aproximação, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. Completando, Web 5857. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, confirme o POB do Oscar Hotel Kilo. POB 04, está autorizado ingresso, vai reportar alinhado e pronto, Hotel Kilo. Web Salvador, Web 5857, baixo travado. Web 5857, boa tarde, continua a aproximação, reporta no ponto, qual é só, reporta passando o marcador externo, Web 5857. Reportar externo, Web 5857. Confirmando, é 1B1 no 42, não. Afirmativo, você está pronto para cópia? Prossiga. Para Recife, nível de voo 350 autorizado, a rota é Peruísque 58, decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208. a torre em 11895, Oxoné Hermeão no 42. Afirmativo, só faltou para que responda para o Hermeão no 42. Opa, dupla boa ideia, 5151. Sim, autorizado 350 para Recife, na Aterwiz 50, decola da 10 com cruz esquerda, saída Pucca, Aracaju, controle 120, decimal 8, torre 11895, 5151 é o transponder, 6142. Correto, informe pronto, puxa o acionamento, 6142. Vai reportar, 6142. Oscar até o quilo, tá alinhado e pronto? Fiat, mantém a posição devido ao tráfego final da pista 10, Oscar até o quilo. Vai, mantém posição, Oscar até o quilo. Papatango, Oscar até o quilo, atenta a estrela de turbulência do Boeing da Web, está livre a decolagem da 17, o vento 1,00 graus, 1,05 nós. Livre a decolagem, Oscar até o quilo. Oi, Salvador, boa tarde, Ocean M6315, ponto de espera da 10, pronto. Ocean M6315, boa tarde, alinha e mantém, cabeceira 1,0. Alinha e mantém na 1,0, 6315. Autorizado, reporte táxi 6142. Autorizado, reporte na táxi 6142. 51 na primária, alternando 3325, subindo ao 300. Autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Sentido o tráfego, táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio 58 e 57. Alfa, Juliette. Controle, Salvador, Patango, Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, sub e mantém 180, está em contato com o radar. Saída Coral. 180, contato radar, Oscar até o quilo. Alinhado pronto, 6315. Gente, aguarde o Xené 6315. Não é minha... 315 está livre a decolagem da 10, vento 1110 graus, 12 nós. Desde decolagem iniciando 6315. Web 5857, autorizado ingresso via Juliette, portão número 5. Juliette, portão 5, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Somente. Braço, Oliveira. Pô, trazer, né? Isso. E aí, tá de folga agora? Agora sim. Até amanhã, amanhã à tarde, volto. Estarei aqui também, a coisa tá feia. Acerta o abração você, Vicente. Isso aí. Decoladas 3-1, não tem um bom voo, 63 no 5. 208, muito obrigado. Contato, força, né, 6142. POB 07, alterna Natal com 4 horas. Descendo para 2000, vai reportar estabilizado no IMS, já está autorizado, 6326. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6315, decolou da El Leda Bridge. É 315 da Oceanair, contato radar na decolagem, submantém 360 após 2000, direto Leda. Direto Leda, liberado 360 ao Oceanair 6315. Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, prossiga. Autorizado direto Teixeira de Freitas. Direto Teixeira de Freitas, Oscar Hotel Kilo. Salve. Padrão, boa tarde, Papatango Lima, Kilo Zulu. Papatango Lima, Kilo Zulu. Submantendo meu pés em condições visuais, corredor cheio, informe através do farol da barra. Toma lá através do farol da barra, Lima, Kilo Zulu. Vai bater meu pés até lá. Na minha 320, se redução em forma estabilizada. Vai iniciar a redução, vai ter forma Zona para Campinas. Gente, para Campinas, o senhor está pronto, cópia? Ok, então, para Campinas, nível de voo autorizado, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde interceptará a Zulu 16, nesta rota até Bravo até o Zulu, depois DCT Trivi conforme o plano. Frequência do controle 1208. A torre em 11895. Seu código transponder 5165. O azul 4131. 340 para Campinas. correto, informe para puxa saneamento 4130. Não? Turismo 5, chame o centro Recife, 1251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado. Autorizado no localizador, 6326. Chame 326, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, 6326. Decola os 37, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa tarde. Torre muito. Boa tarde, Xanemia 326, 2 milhas do externo. Oi, Xanemia 326, boa tarde, continua a aproximação, tráfego já avistado, reporta quando embaixo travado. Vai reportar baixado, travado, 326. Chame Recife 2545, alterna 2685. Salvador, são 3192, informação Quebec. Está cruzando 190, para 150, 72 minutos. Proteção 92, acione a identificação, desse mantém o 060, chegada Mari. 060 Mari. Funcionei 6326, solo aos 40, direita 121, décima 9. Direita 121, décima 9, grato 6326. Solo Salvador, Oceaner 6326, bom dia. Boa tarde. 6326, boa tarde, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso 6326. Reportará antes da Juliette para ingresso 6326. Salvador 6142. Cidade boa da presença da Caju. Aguarde. Metro 26, livre ingresso, Juliette, portão 01. Livre ingresso para o portão 01, grato, 6326. Salvador, Sané 6142. Siga. Aguardando a transferência, a prova direta, só está cruzando 205. Gente, aguarde, mantém a escuta agora. Obrigado. Sané 6142, chame agora a Restriction em 12545, alternando 2085, o tempo em breve será autorizado uma programação. 2545, 2085, obrigado.